de criança. Mas já sabe entrar na dança. Olha só como ela mexe. Bum, bum, shake, shake, shake, bum. Água morro abaixo, fogo morro acima. Ela quando dança pega fogo, essa menina. Ela sobe e desce, sem pudor nenhum. Pura adrenalina, shake, shake, shake. Shake, shake, boom.